set. You listen, you groove. Power Play. Número 9, a segurar-se na tabela, este Protetta de Afrojack já foi número 1. 9. DJ Radio. DJ Radio. DJ Radio. Power Play. Na oitava posição temos uma reentrada, um tema que é uma versão de uma música dos anos 80, Waiting for a Star to Fall, dos Cabin Crew. Hey. And it makes me wonder. Life Set. Yeah. Power Play. Estamos agora na sétima posição da contagem, onde temos esta semana Simone Cataneo e Alex Gardini. We Will Rock You. 7. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Continuamos com a contagem das 10 mais desta semana do Live Set. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com. Vamos agora conhecer o número 6 esta semana para Jay Lumen e o single Instinct. Sim. ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Live Set. You listen, you groove. Power Play. De volta para a contagem, agora para conhecer o número 5 desta semana na tabela. Pertence a este Diamonds in the Sky, o tema é de TV Rock, Hook and Sling e Rudy. 5. We'll be right back. Live Set. Queres contribuir para este top? Vai a bupor.com, entra na secção de músicas remixes e vota na tua favorita. I'm your DJ. Quarta posição para tema novo de DJ Zé Luiz, chama-se Gotta Have House Music, é o número 4. 4. Ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Esta semana no número 3, DJ XP, Albert Kick featuring Inimagine, um tema que já foi número 1, chama-se Sweet Love. 3.

djzeluis.com. Yeah. djzeluis.com. We'll be right back. djzeluis.com. djzeluis.com. djzeluis.com. Thank you. djzeluis.com. djzeluis.com. DJZLuis.com.